Alvorada Gospel, a melhor sintonia do seu rádio. Aniversário Óticas Diniz. Vem que tem 1 milhão de armações de graça para todo o Brasil. É isso mesmo. Nesse mês de aniversário, você pode trocar de óculos ou comprar seus óculos novos e só vai pagar as lentes. Nem pisca. Procure seu oftalmologista e vai logo pra Diniz. 1 milhão de armações de graça. Você só paga as lentes. Não perca. Esse mês de aniversário é pra te ver bem. Diniz. Alvorada M. A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Aqui quem está falando é Emerson Amorim. Eu também estou ligado na rádio Alvorada Gospel. Aqui é só sucesso. Alvorada M. Alô, irmão, sou o Paulo Esteve, estou ligado na Alvorada Gospel. Eba, Alvorada agora é 24 horas no ar. Você está na melhor, está na Alvorada M Gospel, a rádio que mexe com seu coração. Alvorada M. Aperta o play, DJ. Ouça de segunda a sexta, programa O Semeador, às 7 e às 22 horas. Igreja de Avivamento CMA, Rua Pedro Medeiros Guerra, ao lado da CDL. A semente que salva. Ouça e divulgue. Todos os domingos, aqui na sua Alvorada Gospel, do meio-dia às 14 horas, programa Fonte da Vida. Realização, Primeira Igreja Batista. Apresentação, Adim Carlos. Alvorada Gospel AM, abençoando a sua vida. 7h52. Identificando a sua sintonia. Alvorada AM. Música, esporte, informação. A rádio do jeito que você gosta. Alvorada Gospel. Um sistema de evangelização para você que ama Jesus de verdade. Como o mar se condensa e vira nuvem. Como a nuvem se enche e rega a terra. Eu quero ser em Deus. Primeiro lugar, a rádio mais ouvida, Rádio Alvorada Gospel. Ligue 3291-8035. Alvorada M. 752. Rádio Alvorada Gospel. Gospel. Alvorada Gospel. Um espetáculo de rádio. Ouça de segunda a sexta, programa O Semeador, às 7 e às 22 horas. Igreja de Avivamento CMA, Rua Pedro Medeiros Guerra, ao lado da CDL. A semente que salva. Aniversário Óticas Diniz. Vem que tem 1 milhão de armações de graça para todo o Brasil. É isso mesmo. Nesse mês de aniversário, você pode trocar de óculos ou comprar seus óculos novos e só vai pagar as lentes. Nem pisca. Procure seu oftalmologista e vai logo pra Diniz. 1 milhão de armações de graça. Você só paga as lentes. Não perca. Esse mês de aniversário é pra te ver bem. Diniz. Você chega do trabalho sempre com aquelas dores nas costas? Você, professor, que tem aquelas dores nos braços de tanto escrever? Você, atleta? Você que está voltando a treinar ou iniciando na academia, não está suportando as dores musculares? Dê um basta nessas dores agora mesmo! Use a pomada negra. A pomada negra atua no organismo ativando a circulação sanguínea, agindo como anti-inflamatório nas lesões e contusões e proporcionando alívio imediato. Pomada negra, diferente de tudo que você já viu e usou. À venda em todas as farmácias. Alvorada Gospel, 100% Jesus. 7h54. Alvorada Gospel, 100% Jesus. 100% Jesus. Compadre, posso te fazer uma pergunta? Faz, homem. Como é o nome daquele chá que vende nas farmácias, que é bom pra azia, gastrite, má digestão e gordura no fígado? Tome, acabe. Compadre, é o chá pra acabar mesmo. Eu tô falando sério, tô sofrendo com triglicerídeos, colesterol alto, tudo que eu como me faz mal. Olha minha barriga como é que tá inchada, homem. Mas compadre, eu já disse, tome e acabe, é um chá 100% natural, que vai acabar com seus problemas digestivos. Corra na farmácia, homem. O sucesso em primeiro. primeiro lugar. Alvorada Gospel. 7h55. Rádio Alvorada Gospel. É bênção. Você está ouvindo Alvorada Gospel. Aniversário Óticas Diniz. Vem que tem 1 milhão de armações de graça para todo o Brasil. É isso mesmo. Nesse mês de aniversário, você pode trocar de óculos ou comprar seus óculos novos e só vai pagar as lentes. Nem pisca. Procure seu oftalmologista e vai logo para Diniz. 1 milhão de armações de graça. Você só paga as lentes. Não perca. Esse mês de aniversário é para te ver bem. Diniz. Ouça e divulgue todos os domingos aqui na sua Alvorada Gospel, do meio-dia às 14 horas, programa Fonte da Vida. Realização Primeira Igreja Batista. Apresentação Adim Carlos. Não saia da sintonia. 990 é a melhor. Rádio Alvorada Gospel. É a melhor. Aplausos. 7h56. Um manancial de vida. Vamos meditar na palavra de Deus. Rádio Alvorada Gospel. Indo mais longe para ficar mais perto de você. Ouça de segunda a sexta. Programa O Semeador. Às 7 e às 22 horas. Igreja de Avivamento Semear. Rua Pedro Medeiros Guerra, ao lado da CDL. A semente que salva. As mais pedidas do dia. 7h57. Na sua rádio, Rádio Alvorada Gospel. Alvorada Gospel, abençoando a sua vida. 7h57. Você sintoniza e ouve só sucesso. Quando minha fé. Atrás da outra é demais. Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. Se é sucesso, você ouve primeiro aqui. Mais música. Mais rádio. Mais você. Alvorada M, abençoando a sua vida. 7h58. 990 kHz. A frequência mais quente do seu rádio. Alvorada. Aniversário Óticas Diniz. Vem que tem 1 milhão de armações de graça para todo o Brasil. É isso mesmo. Nesse mês de aniversário, você pode trocar de óculos ou comprar seus óculos novos e só vai pagar as lentes. Nem pisca. Procure seu oftalmologista e vai logo para Diniz. 1 milhão de armações de graça. Você só paga as lentes. Não perca. Esse mês de aniversário é para te ver bem. Diniz. Sucesso em primeiro lugar. Rádio Alvorada Gospel. 7h59. As mais pedidas da semana. Pediu, tocou. Alvorada M Gospel. 990 kHz. Alvorada Gospel. 100% Jesus. 100% Jesus. 7h59. Aqui tem mais sucesso. Alvorada Gospel AM, abençoando a sua vida. 7h59.